Romo 7 no 5, Solo 49, livrando a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Próximo direita, Alfa, Juliette para portão 4, Romo 7 no 5. Um 3201, livre decolagem, vento 170 graus, 4 nós. Livre decolagem, 3201, datã. Então, 3201 no decolo 52, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia. Controle, bom dia, tá? 3201. Salvador, tá 3201. Contato radar, suba para o nível 360. 360, pode vá na proa de Dion. Autorizado. Obrigado. Estou no 607, está reautorizado via para 2000, vai seguir tráfego da companhia, o ajuste no 0 no 3. 2000 no 0 no 3, vou no 607. Tem chuva na final do 10. Somente na longa final mesmo. Sim, obrigado. Vou na proa 1025 para evitar formações, o TAN 3201. Desvio, TAN 3201. Ou não? Ou no 897, agora com a torre 186, tem uma oposta. Salvador, 897, negou uma milha de tempo na Baixada do Trabalho. Voo 897, confirme se visual com o campo. Mais um pouquinho vai ficar, agora ainda não. Sente a parte visual, voo 897. Visual com 0897. 1897, livre pouso, vento 180 graus com 49. Confirme, eu estou com 1300 pés. Afirmativo. Sim. Terminado pouso no 0897. 5, bom dia, identifique. Chegada Bonf, deixa para o 040. Descendo a Bonf, 040, 605. Bruno 607, passando o dono agora, completa final ILS, torre 186, tem uma posse. 186, boa, Bruno 607. Da informação Foxtrot, portão número 3, autorizado, então Brasília, nível 320 de mesa. Webjet 5722 para um Fokker. Pronto. Webjet 5722 para Brasília, autorizado, nível 320. Decola da pistão no zero, com primeira curva à esquerda na saída Elefa. Após a Elefa, direto Zambi, direto Dogna. Controle 119.8, aciona 5172, Webjet 5722. Afirmativo, então, autorizado Brasília 320, Elefa, Zambi, Dogna. Decola da 10 com curva à esquerda, 19.8, controle de saída, 5172 no transponder, web 5722. Projeto 5722 correto, chame pronto para prospeccionamento. Reportaremos. Torre Gonomia 07, está no ILS, pistão 10. T07, mantém a aproximação, reparte visual no campo. Reparte na visual, 607. Controle Salvador, é o Mike Tango Rulete, bom dia. 59, táxi Alfa Juliette para o gate 7. Alfa Juliette para o 7. Voo no 607, visual, final baixar travado. Voo no 607, livre pouso, vento 180 graus, 4 nós. Livre pouso, voo no 607. Controle Salvador, é o Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette na proa de Mari, descida para o 060. 060, Mari. Doutor, bom dia. Tá 3890, autorização Recife, nível 330. Então, 3890, pronto para cópia. Prossiga. Então, 3890 para Recife, autorizado, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-1-9-7-5, TAM 3890. 330 para Recife, Upper Whisky 58, decolagem da pista 10, curva à esquerda, Puca, Caju. Controle 19-8, 5-1-9-7-5. Correto, chame pronto para pushback e acionamento. TAM 3890. Chora. Sente, Monteiro. É. Controle, bom dia, tá 3570, descida no 150, informação posta. TAM 3597, a senhora identificação, autorizado chegada, bom, Fidelíssimo, tem 070. Controle, tá 3170. 3170, a senhora identificação, autorizado chegada, Mari, desse, mantenha o 070, reduza 250 nós. Reduzindo para 250, descendo para 0070. A chegada Mário, tá 3570. Alô, Salvador, bom dia, gol no 607 do Capitão. Paulo, gol no 607. Gol no 607, tá? Alfa, porta antes da Juliette. Ah, consegui entender, tá aqui a Alfa, porta antes da Juliette, sua transmissão tá entrecortada. Afirma-te. Juliette, reduza 250 nós. 250 nós, Mike, Tango, Juliette. No 605, desça para 3.000 pés, ajuste na 013, livre gestão em piloto. Gente, até 3.000 pés, livre o ILS 605. Livre da restrição de altitude em piloto. Ah, livre da restrição em piloto, gente. Trip 513 no meio, reduza 220 nós. Confirma o sequenciamento. Confirme. Confirma o número no sequenciamento. Qual aeronave? 53 ou no meia. Sente, no momento é o número 3, o trip 53 ou no meia. 220. Tango Juliette, mantenha 2509 e desce para 4.000 pés, hoje chama 0 no 3. 3, 4.000, mantenha 259. Mike Tango Juliette. Meu portão, por favor. Portão 5. Portão 5, ok. Thank you. controle Salvador Lutan 3517, atingindo 140. Então 3517, acima identificação, autorizado chegada Bonf, desse e mantenha 080. Desce para o 080, Lutan 3517. Trip 5316, vetor para sequenciamento, direita para o A230, limite localizador. Direita A230 para o LOC 5316. Gol no 605, desça para 2.000 pés, um ajuste 1013, livre da restrição de altitude em TAP, reporte localizador. 605, livre das restrições, descendo direto a 2.000. Correção, a restrição em Pelô, gol no 605. Afirmativo, para pushback, acionamento, no solo em 121, decimal 9, web 5722. Tango Juliette, reduza 2, 20 nós. 220 nós, Mike Tango Juliette. Desça para 060. 7060, 3170. Salvador, bom dia, gol no 642. Gol no 642, prossiga. Poderia confirmar a saída prevista para Recife, Jana? Chame só linha 121, desse lá no pacote. Solo, gol no 642, bom dia. Bom dia, gol no 642, prossiga. Senhora, tá ciente da informação Golf do Atis? Poderia informar a saída prevista para Recife, Jana? Eu já tenho um plano comigo, copia? Tô na escuta. Autorizado Recife, nível 390 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 8, aciona 5404. Então, autorizado Recife 390, Upper Whisky 58, decola da 10 curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 198-5404, gol no 642, obrigado, Jana. Deixa-me pronto, pushback, acionamento, gol no 642. Chamará, obrigado. 5316, reduza 1-80 nós, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.080, 5316. E reduza do 1-80 nós. 1-80. E Tango Juliette, reduza 1-70 nós, irá seguir como número 2, aeronave que precede 7 milhas à sua frente. É um Boeing 737 da Gol, passando duna no momento, bastante reduzido. Isso a gente já sabe, obrigado. Trip 5316, complete esquerda para o A205, limite permanece localizado, aguardando o último vetor para interceptá-lo. Esquerda 205, aguardando o vetor, 5316. Então, 3517 indicada. 3517 indicada no momento, 250. Gente, nesse redução 2209, irá seguir com o número 5 na aproximação. 2209, 3517. Gol no 605 estabilizado. Afirmativo. Complete final, torre 186, bom pouso. 86, obrigado, bom dia. Papa Romeu Mike Tango Juliette, desça 2.000 pés, ajuste 10 no 3, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 no 3, reporte estabilizado. TAM 3170, desça para o 050. 7050, TAM 3170. Total 9910, reduza 2509 e desça para o 070. 2509, 070, total 9910. TAM 3517, reautorizado 060. 060, 3517. Trip 513 no 6, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000, 1.013, o 513 no 6. O trip 513 no 6. Prossiga. Vai ter condições de aproximar, cruzando 9.000 pés no momento? Afirmativo. Positivo? Afirmo. Sente, então curva à esquerda para o 150, o trip 513 no 6. Esquerda no 50, 53 no 6. Então, 3170, inicia redução 2209, irá seguir com o número 4. Sente, vai reduzir para 2109, 3170. Controle, então, 3153, formação FOMP. 3153, oceano identificação, autorizado, chegada, mar, bonf desse, mantenha o 070. Bonf 070, são 3153. Controle, confirma a redução por 3170. 2109 agora, então, 3170. 210, já. Total 9910, reduz a 2109. 2109, total 9910. Salvador, 5316, esse vetor foi para o localizador? Curva agora à esquerda para o 080 para interceptar o trip 5316. 080 para o log 5316. Desça para 2.000 pés, ajuste 1013. 2.013. Mike Tango Juliette, complete final, reduza para aproximação, torre 1186. 186, Mike Tango Juliette. Torre Salvador, Papá, Romeu, Mike Tango Juliette. Tango Juliette, mantém aproximação, aguarde que está livre. Guardando pista livre, Mike Tango Juliette. Atingindo 060, o 13597. Gente, confere. No 70, desça para 3.000 pés, um ajuste no 0 no 3. Desça para 3.000 pés, 3.070. Como 605, solo aos 14, livrando a direita, solo 121, desce a 9. Livra a direita, 219, para o gol no 605. Salvador, Mike Tango Juliette, final normal embaixo travado. Mike Tango Juliette, livre pouso, vento 170 graus, 08 mais. Livre pouso, Mike Tango Juliette. Pelo seu localizador, total 9990. Alô, Salvador, bom dia, gol nome é 05. Gol no 605, bom dia, táxi Alfa, mantenha-se antes da GPS, o portão de destino será o 03, porém ocupado agora no momento pelo WebJet, aguardando o pushback. Gente, vai aguardar antes da Juliette para o 03, o gol no 605. Solo de Salvador, bom dia, o azul 4149, está no portão número 1, autorização Campinas. Azul 4149, ciente do Atis. Informação Golf. Gente, informação Golf confere, autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, após posição Brit, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Pesulu, 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5403. 5316, sim, mantenha a aproximação e aguarde pistão na zero livre. Guarda pista livre. 9990, reduza 1 no 809, é o número 5 na aproximação. 1809, número 5, total. Atinge 1300, total. Então, 3597, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3000 pés, 1094, escuta 3597. Alô, Salvador, Mike Tango Juliette, livrou. Mike Tango Juliette, bom dia, confirme parte de destino. Parte terminal de cargas. 200. 200. Total 9910, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 4. 4 mil pés, 1014, total 9990. Então 3153, desça para o 050. Então 3597, desça 2000 pés. 2000 pés, 3597. Total 9910 para o localizador direita para o 060. 060 direito para o localizador, total 9990. Então 3597 para o localizador, esquerda para o 1140. Para o 1140 para o localizador, 3597. Total 9910, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. 3014, total 9910. Então 3170 estabilizada? ILS, 3170. Complete final, torre 1186. 186, bom dia, 3170. Bom dia. Então 3597, livre LS. 3597, já estabilizado. Sim, complete final, aguardando transferência de comunicações do TAN 3597. Aguardando. Total 9910, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, 9910. Obrigado. 1000 pés, ajuste 10 no 4. 4000, tá 3. O TAN 3517 reduza para aproximação, irá seguir com o número 3, aeronave que o preset está meia dúzia de milhas à sua frente, com 1,40 de graus.